aqui neste lugar. O dono do universo, o filho de Davi, o santo dos santos. Porque ele tem poder. Desceu lá no inferno, fez demônio estremecer. A chave tomou e está em suas mãos. É forte e poderoso, de Judá é o leão. Ele andou sobre o mar, fez o vento acalmar. Na frente da peleja foi com o rei Josafá. Ele é santo, soberano. Nunca perde em batalha, esse Deus nunca falha. Pra todos os perdidos e poderoso de